Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Na semana passada, finalizei um curso que ministrei de técnicas de apresentação em público. O interessante foi como esse curso caiu para mim. Além de psicóloga, sou jornalista e tenho uma grande experiência profissional na área de comunicação, tendo trabalhado com redação de rádio e TV e principalmente impresso. Também me desafiei no universo do web jornalismo. O fato é que antes de chegar no jornalismo, eu tinha algumas dificuldades para falar em público. E até chegar a esse ponto da comunicação social, eu percorri um longo caminho que começou com um curso de oratória quando eu tinha por volta de 16 ou 17 anos de idade. Eu não me lembrava mais disso até que encontrei um aluno na semana passada com 16 anos de idade e que estava matriculado no curso justamente para vencer sua timidez. Ele e a maioria dos outros alunos, que eram todos adultos. No último dia do curso, que possui 5 dias de duração, esse aluno foi fazer sua apresentação final. Ele havia vencido muitos obstáculos até chegar ali. Todos os dias, pelo menos uma apresentação para a turma inteira, técnicas de improviso, técnicas vocais e por aí vai. Porém, ele se emocionou no último dia. Mesmo reconhecendo seus esforços e dos colegas que perceberam o desenvolvimento de todos, ele não se sentia capaz. Dizia que não era bom o suficiente e que jamais chegaria à altura dos colegas. Então olhei nos olhos daquela consciência que estava diante de mim e disse: "Você é muito capaz do que você, muito mais do que você imagina. Você venceu grandes barreiras até chegar aqui. Jamais se compare com os outros. Veja, todos aqui possuem o dobro da sua idade para mais. É muito injusto com você mesmo se comparar com cada uma dessas pessoas. Além disso, cada um aqui possui um caminho diferente que trilhou. Ninguém é igual a ninguém. E perceba sua vantagem sobre muitos aqui. Você ousou e se desafiou aos 16 anos. Valorize sua coragem para mudar." Digo mesmo para você que me escuta: valorize sua coragem para mudar a cada novo dia e jamais se compare com outras pessoas, apenas com você mesmo. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.